3290, pouso autorizado, pista 90, o vento 2 no 0 grau 5 nós. Pouso autorizado no 0 na 390. Salvador, 3367 da TAM, ponto de esperando 0, visual com colega nacional. Tente, 367 autorizado, alinhar e manter 10. Ali manter 10, tanto 367, sente. Decolagem autorizada, pista no 0, 2 e no 0 grau 5 nós. Livre decolagem, então, 3367. Torre, só 3367. Ao 3-1, chame o controle do 0-8. 208, obrigado, boa noite. Senhor, boa noite, então, 3367. 3367, contato radar, suba e mantenha 320, via saída sangue 1. 320, é possível voar Leda, senhor? Autorizado, TAM 3367, voe Leda. Direto Leda, TAM 3367, graças. 3155, boa noite, autorizado. A linha era do Conato, pistão 0. Vento 200 graus, 05 nós. Livre decolagem da 1031. 51. 2825251. Muito obrigado, senhor. Boa noite. 3155, contato em radar na decolagem, subiu, manteu o nível 340 via saída São Bruno. São Bruno, pode voar lenda? Autorizado, está 3155, após 2000 pés. Após 2000 lenda, obrigado. Tá, Mótima, tá 3155. Mantenha a rua de lei da ação 3155 e aguarde a coordenação. 3155, chama agora o Centro Recife, na frequência 128.35, alterna 125.1. Centro 2835, 25, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 096, informação Alfa. Bono 096, aciona identificação via chegada Bom Médio 1, desse Mateus 050. Ajuste altímetro no 095. 096 identificou, desse 050, via Bom Médio 1, pode voar de TAP? Autorizado, Bono 096. Autorizado e TAP, obrigado. Boa noite, azul 598, ponto espera no 0, pronto. O 3155, autorizado. O azul 2795, autorizado. Alinhar e decolapso como 0, vento 2 no 0 grau, 59. Azul 2598? Confirmo. Ah, 598. Azul 2598, pista no 0. Azul 2598, decolada 08, chama o controle, só conhecemos 2018. 208, boa. Controle de Salvador, Azul 2598. Azul 2598, contato radar decolagem, segunda do nível 160, via saída coral no Bravo. Já Uno Bravo, coral no Bravo, sobe e mantém 160, seria possível pro coral Azul 2598 após 2 mil pés? Autorizado, Azul 2598, após 2 mil pés. Após 2 mil, direto coral, Azul 2598. espera, prontos, 3-2, 2-3, boa noite. Boa noite, autorizado a alinhar e mantém chão zero. Ali mantém, cabeceira 1-0, 3-2, 2-3. Salvador, as 2598, solicita desvio à esquerda por 2.0 milhas para evitar a formação, pro A2, 1.5. Confirmando, azul 2598, 2.5, pro A? Afirmativo. Valeu de desvio, azul 2598. Graças, 2598. Autorizada, o vento 2 no 0 grau, 5 nós. São 3-2-3, decolado ao 1-4, controle agora 1-2-0-8. 2-0-8, grato, uma boa noite, 3-2-3. Boa. Vamos cruzar 1.500 pés na subida a Arbor 1. Então 3-2-3, contato radar na Vecupai, suba e mantém o nível 3-6-0 via saída Arbor 1. 360 via saída Arbor 1, 3283. Azul 2598, voe a posição Raíra. Raíra, grato, 2598. Voo 1096, deixe manter a 2000 pés, ajuste de altímetro 1015. Autorizado LS, pista 10, informe estabilizado. 096 para 2000 pés, mini 15, autorizado LS, para trás estabilizado. Controle com o gol 1096, apenas confirmando a pista operando em toda a extensão. O gol 1096, a pista funciona normalmente, pista 10. Ok, obrigado. 283, informo tráfego, posição de 11 horas, 15 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés de descida, 2.000 pés de banho de 137.800. Afirmativa, notifiquei, superado já em altitude, está 3283. Está 3283, voe e elefa. Elefa, 3283. Comandor, boa noite, Azul 2795, ciente da Alfa. Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, acendo identificação, voe posição BOF, para interceptar a chegada BOF, descer via. Informa no ponto de descida, Azul 2795. Ok, BOF, reportará no ideal de descida, grátis. Azul 2795, contato no radar, passa na posição, cole. Gente, grato. Completo o procedimento, mas agora estou indo no 8 decimal 95. 1895, tá logo. Salvador, boa noite, gol 1096, sinal da 1-1, correção, sinal da 1-0, mais tarde travado. 1096, pouso autorizado, pista 1-0, vento 2 a 90 graus, 5-9. 1096, pouso autorizado, pista 1-0. Zoro, Sam, 362 com a Alfa, buenas. Sam, 3662, chassi de unificação, via chegada, boné de 1, 2, Matheus, 050. Metro 1095. Easy 050, pode WhatsApp, senhor? WhatsApp, é isso, 3662. Opa, muito grato. Sam, 3283, chama para centro Recife, na frequência 288, até 360. 288, 260, TAM 3283, uma boa noite. No 096, no solo 23, direita no 219. Direita 219, boa. Controle, Alza 2598. Confirmo para o controle. É o Alza 2598, possível coordenar nível 200 como sinal? O Alza 2598, passa nível 150, solicite diretamente ao centro na frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, 251, obrigado.